9198, decimal meia, gol 076. Sol em Salvador, gol 1076. 076, cheque trem, livre pouso, pistola 0, ventura 20 graus, 8 mais. Livre pouso, 90, baixado, travado, cruzando Índia Serra, gol 1076. Manter a posição. Passando dono, chame torre na noite, pessoal mesmo. Salvador, boa noite, eu tripei 5595 com a informação de uniforme. 5595, boa noite, contato radar a 2,5 milhas para Conde, está sob vigilância, proa de Pelô para a chegada Bonfim. Gente na proa de Pelô para a chegada Bonfim, 105 ou 95. Web 6747, chame centro 1288, alterno 260. CD 5288, 260, obrigado. manter 1604. A linha mantendo, 1604. Solo, total 9907. Total 9907, boa noite, táxi Alfa, Kilo para o parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 9907. vai na próxima. Anima, tem. Salvador, Altan 3305. Altan 3305, Recife 330, informação a Victor. Aguarde para a cópia. Altan, escuta a cópia da com a Victor. Qual que é a nossa subida prevista, por gentileza? Prepare a PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju, grato. Claro, solo. Direito 219, solo, obrigado. November 769 Charlie, Charlie passing 080 down to 050. Screen for approach, LS. Descent 2000 feet, altimeter 71013. Clear the LS X-ray. Okay, descend now to 2000 and clear for LS approach X-ray. November 769 Charlie, Charlie. Zero pelo Upper Whiskey 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5107 no transponder. Atualizado Recife, nível 330, Upper Whiskey 58. Decola 1-0 esquerda PUCA Aracaju. Controle 1198, acionando 5107. Cotejamento correto, chame pronto para o inspecionamento. Na 3305. Vai reportar grátis. Salvador, Salvador, Altan 3178 com a Vitor, boa noite. Boa noite, 3178, identifique, chegada é a Mares, esse é o 050. É o 050, obrigado, identificou, 3178. E a 313 decola os 52, controle 19, decimal 8. 98, obrigado. Controle 6313, o Xaner subindo à direita. O Xaner 6313, subiu até nível 360, saída da El. No 360 na Dael, se possível já coordenar por gentileza o nível 340 com o Recife. Ok, vou coordenar. Obrigado, amigo. 604, chame centro Recife, 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, Salvador, boa noite, Oxaner 6224, informação Victor. 6224, boa noite, identifique, chegada Mari, desça 050. 050, chegada Mari, 6224. Controle 3555 7 milhas e meia de pelo. Autoriza liberação de velocidade. Velocidade é seu critério, 5-5-5. Desça para 2000-1013. Para 2000-1013, 5-5-1-5. November 769, Charlie, establishing on the localized course and the approach for 1-8-1-0. Roger, call Salvador Tower, ONA Decimal 6, good night. Good night, sir, thank you. Salvador Tower, November 769, Charlie established, on dial for ONA 10. Roger, 769 Charlie, you are clear to land on runway 10. The runway is clear, the wind is 100 degrees, 10 knots, check your landing gears. Okay, double check the landing gear, clear for approach, for landing, November 769, Charlie. Livre LS X-Ray, forma estabilizada. Vamos lá, estabilizado. 5-5. Prosseguindo a descida, 3178. 3178, desça via para 2000 pés, 1013. Mantinho, 1013. 363 no 330 340 como final. Muito obrigado, cavaleiro, pela coordenação aí. Rotan 3305, posição 07 para o pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, são 3305. Estabilizado, Zé Alcapista? Abimos. Torre 118612, boa noite. 116, obrigado, uma boa noite. Seu 3178, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Chama lá. Torre Salvador, boa noite, é o 3555 no 5. 6303, chame Recife, 1288, alterno 260, boa noite. 1288, 1260, muito boa noite, muito obrigado. Salvador Azul 4209, solicita por gentileza 360 com fins. Azul 4209 com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco com Interceptor, Up, Zulu 16. Controle 119.8, aciona 5105 no transponder, aguarde para o cotejamento. Salvador Ground, November 769, Charlie Charlie. November 769, Charlie Charlie, confirm April. April 3, confirm. Ok, taxi via Alpha Kilo to April 3. 769, Charlie Charlie. Azul 4209, coteje. Autorizado 360 para Confins, decola da 10, curva direita da El Leda, depois da posição Bridge. Intercepta Bezulu 16. 19.8 é o transponder. Oh, desculpa, é o controle. 5105 é o transponder. Cotejamento correto, chame pronto. Para o inspecionamento no 08, azul 4209. Chama lá, obrigado. Para o táxi, TAN 3305. Está com 110 a bordo, autonomia 3 horas e 30, é o Terno Natal. 3305, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118.12 e ajuste no 0.13, bom voo. Autorizado Juliette Alfa, ponto de espera da 10.18.6, obrigado, bom fim de semana, 3305. Completamente estabilizado, 3178. 3178, torre, no noite, 3.6, boa noite. 3.6, bom trabalho. Canaima 224, livre LS X-Ray, informa estabilizado. Livre LS, informará estabilizado, 6224. Após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 510, meia dúzia no transponder. Autorizado nível 360, via Peruísque 50, decola da 10 com curva direita, na Dael, transição Leda, após direto Bidev. 119.8 é o controle, 5106 transponder. Trip 55 no 5, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para a entrada no pátio principal. Ciente, via Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para a entrada no principal, 55 no 5. Gol no 074, cotejamento correto, chama pronto para o inspecionamento no portão 612. Chamará quando pronto, no 074, paciente da vida. O azul 4209 está no 8, pronto, puxa acionar. Oi, boa noite, Altana 3305, visual com o tráfego na final, está pronto. Ciente, mantém a posição. Na escuta. Da Trip vai ingressar no pátio principal para remoto no 4. Se preferir, está autorizado o acionamento na posição, aguardando apenas para o push. Não, a gente aguarda, sem problema. Gente, grato. Tip 55, 15, ingressa no pátio principal para remoto 14. Ingresso principal para remoto 14, 55, 15. Azul 4209, coordene com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip, a retaguarda, autorizado o pushback, reporte para o táxi, grato pela colaboração. Ok, após a passagem do Trip, a retaguarda, coordenação, está autorizado o pushback, azul 4209, sem problema. Lima, mantém o TAN 3305, estando pronto para a decolagem quando a pista for liberada. Ali mantém o TAN 3305, na escuta para a liberação da pista. Sete, oito, solo, 07, livre à direita, 129, solo. 19, obrigado. Para a senhora, ainda não estamos visual. Só visual. Formará. Senhora, boa noite, TAN 3178, livre. TAN 3178, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, a posição será 07. Alfa, Kilo e pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3.